Mil e uma noites sem saber o que fazer, mil e um problemas nem sei como resolver. Sou domingo morra e eu não entro para perder. A vida é tão difícil, deve ser fácil morrer. Estrelas, estrelas, estrelas todos querem ser. Um milhão de estrelas, conta quantas podes ver. Sei que nas estrelas eu vou estar quando eu morrer. Se um dia eu vir a estrela, sei que eu vou te proteger. Mil e uma noites fico a pensar, yeah. Um milhão de estrelas vejo a brilhar, yeah. Diz na minha filha para não chorar, yeah. Porque a minha estrela vai te guiar, yeah. Estrela. Sei que se vão fechar muitas portas, vais ouvir coisas que não gostas. Tu vais ter perguntas sem resposta, mas lembra daquilo que importa. Yeah, eu sei que o teu relógio anda às voltas, mas a vida dá muitas mais voltas. E às vezes é melhor dar as costas, se não acreditas aposta. Yeah, e quando achas que já não vai dar, não tens medo de arriscar. Olha no céu que eu vou te guiar, levanta-te de novo sempre que falhares. A noite é longa para não sonhar, a vida é curta para não tentar. Faz uma força para não chorar, e quando lá chegas até vais duvidar. Estrelas, vais encontrar na Bíblia e também no Corão. Estrelas, assim como as de David e Salomão. Estrelas, uns dizem que sim, outros dizem que não. Abre a tua mente a terceira visão, tens que ouvir a voz dentro do coração. E ouvindo uma rua, onde a verdade é nua e crua, onde agulhas eram normais, por isso é que a gente tatua. E eu sei que custa acreditar, mas se acreditas continua. Como é que o limite é o céu, se existem pegadas na lua? Estrelas, estrelas, estrelas. Estrelas, estrelas todos querem ser. Estrelas, estrelas, estrelas. Estrelas, conta quantas podes ver. Mil e uma noites fico a pensar, yeah. Um milhão de estrelas vejo a brilhar, yeah. E na minha filha para não chorar, yeah. Porque a minha estrela vai te guiar, yeah. Mil e uma noites sem saber o que fazer. Mil e um problemas nem sei como resolver. Sou domingo morra e eu não entro para perder. A vida é tão difícil. Estrelas, estrelas, todos querem ser. Estrelas.